Salvador, 301, 2018. Gol 1845, gol 1860. Momo. Controle Web 6721, autorizaria para direto de frote? Negativo, mantém o perfil da saída 276721. Gente, e Cogbo, seria possível? Autorizado Cogbo. Obrigado, Cogbo. Canal 315, somos trazendo essa posição de 12 horas a 6 milhas, um Bravo Eco 58, rumo nordeste, cruzando 3 mil pés para 1.500 pés. Solo 239, direita solo 219. Direita solo 239, 3944. Sétimo até o 0, desça para 4 mil pés, que nós vamos 1016, deixando na 3916. Táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição número 8. Alfa Kilo, pátio 3, posição número 8, tá 3, 1, 4, 4. Grupo 5595, desce para o nível de voo 050, redução para 210 mais. 050, 210, reduzindo 5595. Esse é o nome 3-5 do separa 2500, pés, que é negava 06. 5595 desce para 3000 pés, QNH1016, redução para 1809, número 2 na aproximação. Trip 5595 copiou o controle? Não, desce para 3000 pés, QNH1016, reduza para 1809, número 2 na aproximação. 3000 reduz para 180. Cinco da operação para sequenciamento, matei a proa 035, seu limite é o curso do localizador. 035, limite é o curso do LOC, o SIM, o 595. 76721, chame Recife, 12685, alterne 12545. Poderia confirmar a primária? 12685, alterne 12545, web 76721. 2625-2545, obrigado, 6721. Esse nome é 3005, desce para 2000 pés, autorizado, sinal de suporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, segundo a fim. São reboque da cabeceira 28, regresso para o pátio 3, posição 7, já acordado com a FAL. Autorizado o reboque via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7. O Avianca Alfa Victor Kilo. 754. Respeito o funcionamento. 754, mantém escuro. O Avianca Alfa Victor Kilo, copiou a mensagem? Positivo, Alfa Victor Kilo. É, só informando que teremos que fazer uma volta na, em cima da cabeceira 28, em cima das vagas, porque não tem condições de fazer a volta aqui na taxiway, beleza? Gente, então o senhor vai manter a posição, vai aguardar que tem um sequenciamento para pouso aqui na cabeceira, na pista 1028. Tá, beleza, então, obrigado. Aguarde, mantém a posição Avianca Alfa Victor Kilo na Gulf. Ok, então vou manter. 5595 para o curso do localizador, curva direita, proa 085. Desce para 2000 pés, autorizado sinal e suporte estabilizado. Zero para 2000, direita 085, reporta estabilizado 5595. Agora 5 estabilizou. Esse nome é 3-5, completo sinal, chame torre 118, decimal 6. 18,6, matéria. Autorizado acionamento, pushback em coordenação com solo infraero. Chame para o táxi no 08 no 754. Já estão retirando, estamos iniciando, reposto para o táxi no 754. Está pronto, cópia. Pronto, 00. 600 autorizado, Salvador Natal, via Epes, Luno 0, decola com correção. Nível autorizado 370, realiza o perfil da saída Puca, Jamos e Par. Decolado Luno 0, primeira curva à sua esquerda, aciona 5557 e o controle em 120 decimal 8. Bono 600, aprovado Natal, 370, Pesulo 10. Decolado 10, curva esquerda, Pucas e Par. Transponder 5557208, controle, gol 600, portão 9. Uma 8 no 600 da Gol. 208, 600. Regimento correto, chama pronto no 9 do pátio. Pronto. Seta com 13, livre pouso, pista 10, 315. Hora, livre pouso. Direto Vitor Charlie, papá Romeu, direto Vitor Charlie. É, pouso no 7. Ei, Matheus, tá acertando logo uma 360 aqui, pela esquerda. Não, pode encurtar a final no 7, se é presente, chame na final checada. Camarada na final no 7, já te vejo, tchau. A baixa altura tem condições? Estou com o Airbus da Avianca na curta final para pousar na pista 10. Está livre ingressar na pista, aguardar para o táxi então. Solac, trip 5595. Grupo 5595, completo final, sendo torre 118 do final 6. Completa, você com a torre, 118.6, uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, a trip 5489, ciente da informação, Romeu. 5489, para a vitória da conquista, prepara a borda direto, minuto cópia. Ciente, aguardando, 5489. Está na frequência livre, 07. Parado. É nóis. Final de 3 milhas, 07, embaixo travado, Papão da Juliette Vitor Charlie. Ativo, Papão meu, Juliette Vitor Charlie, tráfego avistado, pistão 7, checado o trem, pouso autorizado, 160 graus, 13 nós. Juliette Vitor Charlie. Carro livre, pouso no 7. Baixou travando. Vem, Matheus, baixou travado. Eles precisam sair da rapor após direto vitória da conquista. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, aciona 5001 no controle 120 decimal 8. Autorizado vitória da conquista, nível 200, decolagem pelo perfil da saída Arbor. Após Arbor, direto vitória da conquista. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5001, controle 120 decimal 8, trip 5489. Cortejamento correto, chame pronto na posição 4 do pátio 3 para acionamento e pushback, o trip 5489. Chamará, trip 5489. Solgol 74, autorização para o táxi, são 1257 a bordo, 4 horas e 3 minutos de autonomia, alternando Fortaleza. Confirmando 157 a bordo, Fortaleza 4 horas e 20, o 1754. 4 horas e 3 minutos. 4 horas e 3 minutos, então autorizado o táxi via pátio em diálogo no posto pela torre 118 decimal 612, que é legal no 0116. No 0116, diálogo, 612, uma boa tarde, até daqui a pouco. Posicionário 6315, livrou na escuta. 6315, táxi via Alfa, reporta a São Juliette. Alfa, reporta a São Juliette, 6315. Pátio. Pátio 5 à direita aqui. Juliette Vitor Charlie, oi. Autorizado, ingresso no pátio 5 e pode jogar no pista. Está livrado. Acesso na frequência livre, Juliette Vitor Charlie. Afirmativo, 394. 394 autorizado Salvador Galeão, via peso Luno 0 após SMAP, após DCT Lúvido, após DCT Barbacena, restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é 360, decola pistão no 0, curva direita, saída da El Leda, posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta F. Aciona 5556, controle em 120 decimal 8, aguarde para o cotejamento. Poderia confirmar só a rota do plano? O peso 1-0 após SMAP, após DCT Lúbito, Lima Uniforme, Victor Tango Oscar, após DCT Barbacena, restante conforme a rota. Então, bom, 394, está autorizado Salvador, 360, via peso 10, SMAP, depois direto Lúbito, depois direto Barbacena, 5556, é o transponder 208. Controle decolando da 10 com curva esquerda da L, da Bridge, o gol 392. Regimento correto, aciona 5556, controlando 208, chama pronto no 5 do pátio 1. Ciente, 394, 5556, 208, obrigado. Oxené 6314, ingressa via Juliette, seu portão 04. Juliette, ingressa, portão é o 4, né? Chico 595, no solo 52, limpeza pela direita, chama solo 1219. Direita, solo 1219, 5595, à vontade. Solo é o trip 5595, livrado. 5595, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição número meia dúzia. Alfa, Kilo, Pátio 3, meia dúzia, 5595. Avianca, Alfa, Victor Kilo, escuta do solo. Positivo, na escuta. Autorizado a manobra aí na cabeceira 28, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 7. Estamos iniciando após o retorno na cabeceira 28, trabalhamos o livro. Sente reporte pista 1028 livre, então, Avianca Alfa Vitor Kilo. Zulu Alfa Bravo, prossiga. Obra na área de giro da 28, já já vamos liberar a sua decolagem, aguarde. Controle Salvador, é o Oxalé 6210. Oxalé 6210, acende a identificação, desse iniciamento está nível de voo 200. Confirme, por favor, 200, a gente já ficou bem alto com a vetoração anterior. 4 para autorização, voo local no setor de Araçu, 4 a bordo. Zulu X-Ray Tango, qual o horário do seu plano? Tá para 17, Zulu. Gente, um minuto, vou checar com a IES. O plano que consta aqui para mim venceu, era de 1445. É negativo, tem um plano para 1700. Gente, vou checar com a IES, Salvador, um minuto. Número 2 para a Copa, no Zulu X-Ray Tango. Está em cancelamento com o Mazda 24, com o Box 10. O 924, autorizado acionamento no 10, chama pro táxi. Chama. Dia 210, tráfico agora tá 6 horas, 5 milhas, desce até nível de voo 050, que é negado 06. 050-6210, obrigado. Controle, Papa Tango, Mike, Charlie Alfa, cruza 180. Latango, Mike, Charlie Alfa, vetoração para separação de tráfego, vai voar na proa 040, limite ao QDMike 00 de Simbra. Eu não entendi o QDMike 0? 080 de Simbra, Latango, Mike, Charlie Alfa. Ok, o limite é o 0, corre, voa na proa 040, limite 080 de Simbra, o Mike, Charlie Alfa, está descendo então até o 150, prossegue. Desce até nível de voo no 50. Desce até 150, Mike Talhoff. Passando Mike Talhoff, desce até nível de voo 060. Ok, agora 060, Mike Talhoff. Salvador é o Avianca Alfa Victor Kilo formando livre cabeceira 28. Gente, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, a sua posição que o senhor tinha coordenado com a Efraia era 7 mesmo? Positivo. Alfa Kilo Pátio 3, 7 então, Alfa Victor Kilo da Avianca. Ok, obrigado. controle Salvador Azul 4116. Azul 4116, ascendente identificação, ele está inicialmente tendo nível de voo 180. Descendo 180, 4116. Tango, Mike, Alfa, curva direita, proa 055. Direita 055, Mike, Alfa. Azul 4116, confirme sua velocidade. Foi reduzido pelo centro 2509. Posição número 3 na aproximação, reduza para 2509. Reduzindo 2509, 4116. Canada 210, desça até 2, meu pai, Canadá, 0106. Até 2000, com 16, 62, 10. Botango Mike Calho Alfa, desça até 3000 pés, que é legal, na 0106. 3000, na 0106, Mike Calho Alfa. Último solo? Então, 3193, senhor. 0106, desça até nível de voo 050. 050, 4116. Da cópia, o TAN 3193. Frente, frente. Sou Salvador, boa tarde, Gona 754, 1700 na dúvida. Gona 754, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, sai da PUCA. 390, PUCA 1754. Delta, sai corredor forte, decolada 17, curva à esquerda. Inicialmente restrito ao número pés restante da subida em coordenação com o controle até o nível 105. Aciona 5155, o controle 1208. Papaz, o Alfa Bravo aciona 5153. Proteja. Informações de táxi, você já possui? Alfa Bravo, já possui informações de táxi? Salvador, boa, 328, informação, Romeu. Azul 4116, copiou? 4116, direto e TAP. Gol no 328, acendo identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 080, que é negado 0,6. Autorizado 080, gol no 328. Trip 5626 para a descida. Trip 5626, desça até 4000 pés, que é negado 0,6. 4516, 5626. Tem estimativa para iniciar o pushback? Tendo agora o 394. Vai manter a posição então, manter a posição, aguarde a aeronave passar a sua retaguarda. 394, manter a posição e aguarde a aeronave passar a sua retaguarda. Gente, vai manter a posição, 394. 1924, táxi via pátio de Alfa no posto Pera Torre em 118, desceu 612, que é legal, 0,6. Azul 4,16, desce até 2000 pés, que é legal, 0,6. 2000, 1016, 4116. Tá, pronto, acorda. 5626, autoriza se possível para o apelo. 5626, vem na frente de bosta número 4 na aproximação. Bosta número 4, gente. Alô, na venda de feita. Eu venho com o leitão, aguarde. Mil pés, Decola da 17, primeira curva direita, pega o corredor axé. Controle 1208, a senhora transponde. A senhora transponde padrão. 1-0-0 de Simbra. Desculpa, eu não entendi, pode repetir? Papatango, Mike Telealfa, mantém a proa 055, seu limite é o QD Mike 1-0-0 de Simbra. Ok, o limite é 1-0-0 de Simbra, Mike Telealfa. Liga esse nome. Manda a aeronave que chama a torre. 924 ali, mantém pista no zero. Aqui mantém. Para Guarulhos, nível 3600. Sim, a gente aguarde. Então 3193, ponto cópia? É de pronto. 3193, para Galeão, autorizado 360, via Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle no 208, transponder 5006. Campina Grande. Campina Grande, o 754. Bona 754, chame centro, Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2545, a primeira 1265? 126.85, gol no 754. 2685, 2545, uma boa tarde já. Agora na autorização. A gente está de novo ficando uma DLA. Negativo, senhor, não tem DLA. O plano, a notificação está para as 17 do voo. O local de uma hora sobre o voo Araçu. Gente, aguarde. O nome é o Mike Alves, aqui do plano. 57, Maceió, 2 horas e 40. Ok, voo 600, 157, 2 horas e 40, Maceió, é isso? Afirmo. Taxa autorizada até através do portão 62, aguarde para prosseguir, voo 600. Ok, inicialmente até através do 62 é o 600. Novembro, eu chamo o Tango, o senhor voltando? Escuta. Está claro que foi feita a notificação do voo local? Aqui, você foi feito para a 1700, Zulu, o novembro é feito para o voo local em Aratu. Aqui, no 700, a gente recebeu aqui apenas para 1445, só um instante, vou checar com essa, por gentileza, ok? Só a radial é 300. Sete Campinas, 3 horas e 43. Jaduar, 6210. O Chanel 6210. Complete de estimação, chame Torre 198, pista 6. 26, obrigado. O Azul 4196 está autorizado o LF. Azul 4196, autorizado a final LF, até estabilizado o localizador. Reportará estabilizado, 4196. Eita, ponto de espera 186, ajustado no 096, gol 394. 100, 16, 00, siga o 37 companhia, ponto de espera, torre 186, 1036 no tiro. Sim, segue o 37 da companhia, 186 no ponto de espera, 1600, boa tarde. Tango, Mike Telefo, mantém a prova, você vai levar mais 5 milhas nessa prova, após tirar a prova para o localizador. Afirmativo, mantém a prova, Mike Telefo. 205 contra 1, 20 decimal 8. 208, bom dia. Zulu Alfa Bravo, na escuta da torre. Reduzindo, 200, 5626. Controle, voo 924. Voo 924, contato radar na decolagem, escuta do nível de voo 350, sou da PUCA. 350, PUCA. É, a autorização permanece.